say, consecrate. Tá gravando já? Tá gravando? Esse tudo aqui. O cara velho. Eu tenho uma luz na minha mão.